SDC, soldado de Cristo em posição de ataque. Nós estamos aqui pra falar pra vocês algo bem diferente, que vai mexer com seu coração, sua alma e sua mente. A verdade é uma só, sem dó, só há um caminho, Jesus Cristo. A única alternativa. A única alternativa. A única alternativa. A única alternativa.